3 ou solos 4, 5, chama 209, boa. Comigo, 209, boa, tá legal, pô. Autorizado azul 1963, boa mostra, finge e minimizar o nosso atraso, por gentileza. Azul 1963, autorizado Linda. Linda, obrigado, 1963. Comentando o Fox Tango Bravo, desce para 2010, autorizado em MSX3, pistão a zero, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reporte estabilizado, o inversão do Fox Tango Bravo pousar na 17, está ciente da CIA. Fox Tango Bravo, reporte estabilizado, em Duna, e será coordenado pistão 714. Reporte estabilizado em Duna, Tango Bravo. Então, Fox Tango Bravo, chama a torre frequência 198-195. 118-95, Tango Bravo. Fox Tango Bravo, estabilizado canal 10, solicita coordenação para pouso 97. Azul 6973, chama Centro Recife, frequência 1,8,35, alterna 1,23,8. Sala 2735, 238, 6973, Azul, muito obrigada, bom trabalho, seu retorno. 09, ativo, dirigindo para o pai, cancelamento, Tango Bravo, visual. Sim, estou modificando 50, chama a Tango 97, base pela direita. Base pela direita, reporta na canal 97, Tango Bravo. Estado, pista no 7, pouso autorizado, vento 150 graus, 050. Autorizado, Tango Bravo. Então, Bravo no solo, 5-4, na Bertrec, a parte 5. Vicente, livre, sequestrado, está, boa noite. Alô, boa noite, Azul 4206, Ponte Serra, da 1-0. Azul 4206, autorizado, aliás, de Coreia, pista 0, vento no 500 graus, 0,620. Areia da Escola 1-0, Azul 4206. Triângulo 966, aciona a identificação. Desta, via chegada a voo médio 1, para o nível de voo 050. Via voo médio 1, 050. Decolador 5, patrulha 1-0-8, no voo. 208, parada de pegada, azul 4206. Ponte azul 4206, Cuca, transição Aracaju, cruzando 2000. Azul 4206, contato radar na decolagem, subavia saiu da PUCA, nível de voo 350. Via PUCA por 350, azul 4206. 4206, vou direto ao Romeu Fox 098. Romeu Fox 098, azul 4206. 1966, vista para 2010, registro 019, autorizado em Alexa, que seja parte estabilizada. 2000, S10, Maxway, bom nome é meu. Controle, boa noite. É o 1869 de coluna, se escuta. Estrela 69, contato radar, subindo de saída da Arbor 1 para o nível de voo 360. Arbor 1, subindo para 360 via Gol 1869. Direto elétrico, o voo 1869. 1869 autorizado, elétrico. Gente, voo do elétrico, o 1869. Scan 3367, autorizado a linha decolar pistola 0, vento 150 graus, 089. A linha decola da 1033367. O 966 chama a sua frequência 1-8, do sinal 95. 18-9, espera aí. Boa noite, voo 966, abaixado, travado aí, estabilizado, 1 milha de distância. Bem, voo 966, altímetro 09, continua a pressão, olhando para o sinal 01. Aguardão. Pistola 0, pulo 39, 950 graus, 062 é nosso. Ele pôs nova 0. Então, 3367, do clube 1, 2, chama o controle de Salvador, 1, 2, 0, 2, 9, 8, 9, 8. Contato radar na decolagem, subiu para o nível de voo 360, voa direto Leda. Direto Leda, 3367. 1869, chamo Santo Recife, frequência 1260, terra 1288. 1260, 1288, obrigado, bom dia, boa noite. Meu nome é Salão Zuma 4, chame agora 219, boa noite. 19. Eu tô aqui no Quebec, vai ter a direção na taxi. Gol 645, passa de espera no 0 patrulha. Gol 645, autorizado Nether, falar 0, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado Nether, falar 0, gol 645. Recife, frequência 1.28.35, alternando 2.3.8. Obrigado, boa noite, 1.3.3.7. Boa noite, meu amigo. 308, 645. Controle de voo 1645. 1645, contato radar decolagem. Tudo é para o nível de voo 360, voo direto Leda. Ok, está presente direto Leda com 1645. 145, chamo Centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Recife 2235, alterna 238, Coronel 400. Quebec, decolagem autorizada no 7, ventos 160 graus, 05 graus. Quebec, decolagem 27, chame agora do 08, bom voo, até volta. Comandante 08, visto aqui no Quebec. Controle, está passando visto aqui no Quebec, decolagem da 17, no perfil da lateral 1 grau. Atenção, visto aqui no Quebec, acione transpondo 01430, posição normal. Tudo bem, e saída coral no Bravo, até no vídeo voo 050. Acionado 0140 no transporte, é perfil da saída coral no Bravo, visto que é PEC-Q. Visita aqui no Quebec, contato radar, o número 6 agora. Quebec. Salvador, muito boa noite, 6259, meu chalé, pronto, no ponto de cara, né? Vamos lá. Chalé 6259, pista 0, cruzado na Águia Colar, o vento variável, 3 nós. A linha cola na 10, 6259, boa, até já. Vai iniciar o live 9-0, 6259. 6259, decolagem, vento variável 2 nós. Vento 170 graus 04 horas. Está iniciando 3297. Quebec, curva direita por 1025, exatamente, mas eu estou pronto a fixar. Curva direita para o 025, aguardando para a intercepção, Interfilo Quebec. Interfilo Quebec, curva para 2000 pés. Quebec está presente para 2000 pés, Filo Quebec. Tan 38, decolado 37, chame 208, vovô. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, Alfa 3897. 3897, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320, após 2006, voa Leda. 2000, voa Leda, em atenção 320, 3897. Obrigado, 320. Atendo o perfil Quebec para o final do procedimento ELS X-Ray, curva direita para 065, reporta estabilizado. Curva direita, 065, reportará estabilizado no localizador Vista Silo Quebec. Chilena 259, chama Centro Recife, frequência 1-2-2-3-5, alternando 2-3-8. Sente agora Recife 1-2-2-3-5, alternando 1-2-3-8, também é 6-2-5-9, até já. Poli, o visto aqui no Quebec, estabilizado no localizador. Visto aqui no Quebec, chama a torre, frequência 1-8-95. Transfere para 2-18-95, o visto aqui no Quebec. Oi, Salvador, está passando visto aqui no Quebec, no localizador, 1-0. Como é que é a ponte em Índia Serra? Vai passar lá no Índia Serra, visto aqui no Quebec. Foi o Salvador, mas parece azul 3781, próximo ao ponto de espera. Autorizado ali, ainda colapso na zero, vento no 70 graus, 05 nós. Ali ainda cola no zero, azul 2781. Quebec, posição Índia Serra. Sim, Vitor, aqui no Quebec, continua a pessoa, estão guardando no zero livre, até aí das unhas, senhor. Afirmativo, segue a aproximação, aguardando a pista livre, Vitor, aqui no Quebec. Confirmando intenções de toque remetida, confere? Afirmativo, toque remetida, e se havendo a possibilidade de fazer uma saída à ponte, a gente agradece. Ok, será coordenado, o Vitor, aqui no Quebec. Obrigado, Vitor, pelo Quebec.